Alô, DJ, dá o seu show, porque agora o Lúcio CDs vai gravar. Wellington, Franchinha. Lá no alto da colina, a mensagem foi chegando. Na batida de um tambor, raptaram a mocinha, raptaram seu amor. A dona da noite. Agora Ringo sai em disparar. A caçada começou, tudo pode acontecer. Vamos que vamos. Ringo poderá matar. Para a terra firme. É Badudinho. Ringo poderá. Nosso amigo Luiz, cabeleireiro. Das bracinhas da TF. Tá por aqui, um abraço do Franja. Valeu, Toninho. Mas ninguém lhe conta nada, todos temem lhe dizer. Os minutos vão passando, aumentando seu sofrer. Resolveu lhe confessar e contar tudo que viu. Um casal chegou aqui e ainda não saiu. Salão, uma arma em cada mão, começou o tiroteio. Bala vai, bala vem, Ringo acertou em cheio. Foi o fim de um rato. Vamos começar com a sequência da caixa preta. Ringo agora está feliz. Pra que a carroça? É Badudinho. Abraçando seu amor. Abraçando seu amor. Abraçando. Saudade aí, ó. Como é que é? Fala, TF. Eu quero, minha querida, agora dizer que eu tenho tudo pra bem viver. Mas lá no meu rancho falta você. Mas lá no meu rancho falta você. Meu parceiro bate fino. Aqui um abraço a você. Como é que é? No rancho tem água boa, tem criação. E tem o tinhoso, meu alazão. Vai lá no meu rancho, falta você. Vai lá no meu rancho, falta você. E tenho lá um cachorro que é caçador. E que me amigo Wallace. Por onde eu for. Yamara. No meu rancho, falta. Por aqui um abraço a você. Vai lá no meu rancho, falta. Fala, mãe. Para boneco da Benezinha, professor Águida. Minha casa é pequena, contador, mas você vai gostar. Tudo está arranjado pra lhe esperar. do fundo do baú, aqui no bar do Dinho. Na sala eu tenho quadro de São João e noutra parede o meu violão. Mas lá no meu rancho falta você, mas lá no meu rancho falta você. O gado que eu possuo é campeão e sou invejado na região. Aí bate potência. No meu rancho falta. Bora ver. Você, mas lá no meu rancho falta você. Agora meu bem me resta só esperar e sua resposta eu vou aguardar. Pois lá no meu rancho falta você. Pois lá no meu rancho falta você. Se lembra daquele verdadeiro baile? E o Franzina vai abrindo aqui a sequência. Bora terra firme, bora bado de novo. Sem seu cobre bordado a ouro, roupa de brim em vez de couro. Sem uma estrela pra pôr no peito, que a sua por lei e por direito. Seguindo rastros no asfalto, sem ter mocinhas pra salvar. Sem o relincho amigo do seu cavalo, raio de luar, assim não dá. A dona da noite. Lutando contra os índios daqui mesmo. A dona da noite. Sem nenhum dólar furado pra furar. A carroça. Sem desfazer dos demais heróis. Fica sendo mais teimoso dos cowboys. Bob Nelson, o único cowboy daqui. Amanhã estaremos a Via Show, fazendo aquela festa legal. Segunda-feira do Real, viu galera? Na Via Show a partir de 19 horas. Segunda-feira do Real. Terça-feira, aniversário de Castanhal. Quem toca é a carroça na cidade modelo. Lutando contra os índios daqui mesmo. Sem nenhum dólar furado pra furar. Sem desfazer. Seria ao vivo do Toninho com o Maluquinho. Vai trabalhar, Maluquinho. Bob Nelson, o único cowboy daqui. Segue o líder. O Jim Preto consagrado, o Jay Rossi. O do Bob, Jay Rossi do Bob, na verdade. Tá por aqui. Last year about this time, galera do Caquiano, the band went to San Francisco. Olá, olá. We had a concert Começa. Called Polk Street. Oh. It was a most Bora. Beautiful Bora. Happening. Bora. The vibes were good, the women were there. A professora Águida aí, boneco da Merezia. We'd now pra dançar aquele caqueado gostoso. Polk Street. Carimbó africano chegando. As a matter of fact, vamos lá, Lúcio! Francisco touring with the band, playing big rock concert, Polk Street Carnaval. Nosso amigo Sabá também. Um abraço a você. Como é que é, meu irmão? People young and happy dancing in the street. One man was bumping all the Junior Souza, meu casal JZ. She had a really familiar look about she face. And when she wind up close, her case open and shut. She had to be a descendant of Bertha Butt. And here she ballin'. Oh, Polk Street Carnaval. Polk Street, what a bacana. Sing it all over. Polk Macacana. Yes, ma. Aí gosta dessa sequência? Gosta de dançar o baile da saudade? E a gente vai detonando aqui na Dona da Noite. Como é que é? A Dona da Noite. What a big confusion. One man raising Cain. King of the gypsy wizard. Daniel was his name. The man head on fire. Painted face and all. Colors of the rainbow. Peace and love evolve. Well now it's rain, rain, rain. Everybody wept. It was a day in history we just couldn't forget. And as the entertainer, we just had a ball, man. You know the sun jumped down in the carnival. And what we sing is oh, oh, she carnival. What a big carnival. Oh, sweet, what a bacana. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Oh, oh, she carnival. Lúcio Campos vai gravando tudo. Oh, sweet. Para a TV, Badudinho! Primeira parte potência, agora a dona da porra toda! É a dona da noite. A dona da noite. Olha que cabe mais uma aí, ó. De André Radical também, do X12. Tá por aqui, um abraço a você. Vamos embora, meu irmão. É a dona da noite aqui, ó. A dona da noite. Franzina vai detonando. Eu tô na minha, eu já me manquei. Sem assar não vou me machucar. Me derrubou quem me fez camar. A curtição pra mim já furou. Cara de pau tive pra pedir. Você maior pra me dizer não. Perna de pau era eu prosseguir. Indo perdão na perna me ouvir. Dona da noite. Vira a volta, dona minha. Dona minha. Eu tô sem medo. Tô sem medo. Diga lá. Outra vez e te fez acertar. Diga mais outra vez e de vez acertar. Eu tô na minha, eu já me manquei. Sem assar não vou me machucar. Me derrubo. Ai, o João Edgar também tá na área. Um abraço a vocês. Pra mim já furou. Para TF, como é que é? Simone também, e a família Tigre, tá por aqui, um abraço! Alô, Mauro! Nosso amigo Walter também! O fã! Verdade, as capas da carroça na terra firme, é com ele! Vamos, Simone, bora dançar! pra você. E a Rafaela Rodrigues. Tá por aqui, um abraço. Shining down like water. I won't know. Have you ever seen green? I won't know. Have you ever seen green? Coming down. Aniversário da Mary hoje. Parabéns, Mary. Sucesso, saúde, muita paz. Comemorando seu aniversário ao lado de amigos, familiares. Parabéns, Mary. Também filho do Tigrão, sua primeira dama tá por aqui. Só pra galera acordar. E o curral do Diel funcionando aqui no bar do Dino, viu galera? O curral com muitas novidades. Nosso amigo Diel com novidades pra você. Alexandre, alô Dinei, ele te ama. Carroça da Saudade. Eu plantei l'ombre à Dieu pour machine la marcher. Vérité m'a ondé en solution. Si maman est souffrée, madame Langue est pleurée. Faut trouver. Para chegar onde a maioria não chega, saudade da buraquinho, um abraço a você. Já passou aquela encomenda pro Toninho? Pois é. Matilda na Aganila. A carroça da saudade. Esta é a marca forte. L'amour

Grande Bragança, considerado na saudade. Es ist nicht so rei do açaí. Den Weg musst du gehen. Glaub nur daran, auch für dich fängt dein Leben. Já bem pegou teu lito, né, Toninho? Égua. Alles wird gut. Du wirst wieder lieben. Alles wird gut. Glaub nur fest daran. Niemand weint dein ganzes Leben. A carroça da saudade. Oficina Raí Costa, tá por aqui, um abraço a você. Hoje rompendo fronteiras, tá na TF, Máximo! E seu grande amor aqui na carroça. Da saudade luxuosa. Meu parceiro Carlinho da Terra Firme, um abraço a você. Para Carlinhos, para quem sabe bom. Dona da noite chegou. Ainda quando menino, eu tinha um sonho encantado. Amar, ter alguém, ser... Nosso amigo Fefeu, saudade. Leãozinha TV, por aqui, um abraço. Alô, Fefeu! Na trilha do meu destino, no amor fui somente usado. O meu coração machucado tem medo de amar. Porém a vida me chama, me faz novamente criança, e diz que apenas quem ama um dia seu sonho pode realizar. Eu só queria um amor de verdade,

nosso amor morreu. Você já foi despejada do meu coração. Eu digo para todo mundo que não lhe conheço. Seu nome já foi retirado do meu coração. Não quero saber o seu nome nem seu endereço. Não fique esperando mais pela minha ajuda. Não posso consertar os erros que você cometeu. Você tem que ficar gritando sem ter quem lhe acuda, até entender de uma vez que o nosso amor morreu. Lúcio CDs, aqui é experiência na gravação. Esse eu tiro o chapéu. Meu amor, me ouça, por favor. Eu quero pedir pra você voltar pra mim. Não vá me dizer que já me esqueceu. Dona da noite. Vem pra mim, vou lhe fazer feliz. Vou lhe mostrar que posso ser o amor que você sempre quis. Deixe de orgulho e me aceite assim como sou. Seu amigo boneco da Maresia, lembrando da época do Estrelinha. Deixe de orgulho e me aceite assim como sou. Para dançar, bora TV! Meu amor, me ouça, por favor. Eu quero pedir pra você voltar pra mim. Não vá me dizer que já me esqueceu. Um grande amor não vai se acabar assim. Vem pra mim. Vou lhe mostrar que posso ser o amor que você sempre quis. Vem pra mim, vou lhe fazer feliz. Vou lhe mostrar que posso ser o amor que você sempre quis. Carroça da... Deixe de orgulho e me aceite assim como sou. Carroça da Saudade. Deixe de orgulho e me aceite assim como sou. Bora, Bambino. Não demores mais, venha correndo. Juro que você não vai se arrepender. Não sou importante, eu pensei. Mas meu coração tem muito amor pra dar. Olhe bem ao seu redor que você vai entender o meu valor. Não tenho nada, mas eu sou um milionário de amor. Como estiver lá do Pintos Lance, pode chegar lá, Ana Maria, atende você nesse exato momento por lá. Bora lá! Vai! Não quero seu dinheiro, não quero seu ouro, só desejo amor sincero. Maluquinho, vai dar um balão, maluquinho. Você, o seu beijo quente. Quero só pra mim. Vamos ser dois amantes. Vamos juntos dizer Dona. Isso é o que é, é o amor. A dona da noite. Tristeza e saudade. A dona da noite. Não vai existir pra viver este amor tão louco. Tem que ser você. Me beije, me aperte. Quero teu calor e serei todo seu. É o amor que sonhei. Isso é o que é, é o amor. Parceiro contador, tá por aqui, um abraço a você. Que por sinal ele teve muito trabalho em fazer todos os trânsitos. É contador da média. Pois é. A nossa empresária. Parabéns, Amélia, viu? 2019, você se superou. Mais de 1 bilhão de lucro, meu irmão. DJ Wellington, o incomparável. Lúcio Campos. Na cidade. Tristeza e saudade não vai existir pra viver este amor tão louco. Tem que ser você. Isso é o que é. Terceiro dia, meus amigos, eu procurei. Me lembrava de você. No quarto dia, sem você, o que eu aprontei? Nem eu mesmo acreditei. Minha vida, eu quero te ver. Não preciso nunca mais de você. Deixa eu abraçar aqui meus velhos, aguarda aqui da TF. Abraço a vocês. Tá curtindo a saudade na moral, viu, gente? É saudade essa parada aqui, viu? Não posso viver sem. Te toca aquele arrocha, aqueles marcantes. Daqui a pouquinho a gente vai disparar. Essa galera que tá aqui, que também veio buscar um bom divertimento através da nossa Luciosa. Vamos embora, dona da noite, pra você. Uou, uou, não fico nenhum dia mais aqui sem você. Tudo errado sem você. E se você me ama, eu sei que vai me entender. Eu preciso de você. A vida é mesmo assim, errar e aprender. Agora eu já sei, não posso viver sem você. Sem você. Não fico nenhum dia mais aqui sem você.